Terceira área, e aí a gente termina a primeira parte individual, que é o conhecimento imaginativo, informativo, iluminativo, não só quem é Deus, amor, mas num terceiro aspecto, na salvação. Sabe por quê? Tem gente que imagina muito sobre salvação. Falou em salvação, o pessoal imagina. Você quer um exemplo? Por exemplo, os antigos, eles enterravam, muitas múmias, pessoal antigo, enterravam os faraós, enterravam as pessoas importantes, com armas e a moeda corrente da época do lado da tumba deles. Porque eles acreditavam que no além, eles precisam pagar pedágio, ou então lutar para poder ir para o paraíso. Eles imaginavam. Né? Tem gente que imagina, eu sempre ouvi falar, vocês vão saber de quem é, sempre ouvi falar que quem pensou no purgatório, a gente ouve falar isso muito, né? É, lugar cheio de pulga, mas pensou no purgatório, eu não sou tão bom ao ponto de merecer o céu. Eu passei uns 3 anos da minha vida ouvindo isso. Não pensou no purgatório, não sou tão bom ao ponto de merecer o céu, nem tão ruim ao ponto de merecer o inferno. Então vai e cria um estado intermediário, que se chama purgatório. Tem gente que já pensa que salvação tem a ver com a reencarnação. Tem outras pessoas que pensam que morreu, acabou. Tem outras pessoas que pensam que os mansos herdarão a terra, e é isso, os maus vão morrer, e outros vão. Tem gente que crê no inferno, outro crê no céu, outro crê no paraíso, e tem gente que pensa que no além-morte vai ser uma nova oportunidade. Enfim, muita imaginação sobre a salvação. Deixa eu perguntar isso para você, o que é que você pensa da salvação? Conhecimento imaginativo, como aquele cego. Ele era totalmente cego, ele imaginava as coisas. O Murilo aqui, antes de chupar a bala, ele imaginava, uma bala da Austrália, que chama Brain Blaster, ou qualquer coisa, até que ele provou, começou a receber informações sobre aquela bala. Olha, a Bíblia fala que somente através de Jesus vem a salvação. Olha, a Bíblia fala que só tem um nome, embaixo do céu, em cima da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só tem um nome, que a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um que diz, eu sou a luz do mundo. Tão claro que até os eletricistas entendem. Tem um que diz assim, eu sou a porta das ovelhas, que até os carpinteiros entendem. Tem outro que diz, Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, até os padeiros entendem. Ou diz assim, eu sou o caminho, os rodoviários vão entender também. Ah, Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. O pessoal da funerária vai entender direitinho quem é Jesus. Não tem jeito de errar. Eu sou a verdade, que até os advogados deviam entender. Não tem nada a ver. Gente! Somente através de Jesus há salvação. A palavra de Deus diz isso, então vou precisar de 2 voluntários. Eu não consigo pensar em outros 2 voluntários, pastor Sóstenes, com a sua autorização, sua permissão, a sua bênção. Eu não consigo tirar esses 2 da cabeça, dupla sertaneja. Vem cá vocês dois. Vem cá vocês dois. Vem cá, gente. Isso, gente, isso é véio de guerra, viu? Essa turma é preciosa, preciosa. Aleluia. Não, vocês podem ficar lá. Não, deixa o dinheiro aqui. Tem nada a ver com dinheiro. É simples, gente. Aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Você fica aqui. Mais pertinho, vai morder. Não, pode ficar aqui. Aí. Não, é melhor trocar. Você vem para cá. Você vem para cá. Isso. Então, vamos fazer o seguinte. O Marconi é Deus. Representa Deus. Você representa o homem. Tá ok? A Bíblia diz que Deus criou o homem. Deus criou todas as coisas, né? Criou o céu, a terra, todas essas coisas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E lá no jardim, é a informação que eu estou dando, conhecimento informativo. Lá no jardim, Deus tinha comunhão com o homem, né? Aperta a mãozinha dele, dá um abraço aí. Isso. Sai para dar uma voltinha. Vai dar uma voltinha. Não, não, não precisa ir muito longe, não. Volta para cá. O tempo está passando ali, rapaz. O negócio aqui está... Aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que criou tinha comunhão, mas o homem desobedeceu a Deus, pecou. Aí, o que aconteceu? O homem virou as costas para Deus, e Deus, que não pode conviver com o pecado automaticamente, ele não podia presenciar o pecado e aquela situação, e o homem foi banido da presença de Deus. Deus continua sendo Deus, mas o homem, através da religiosidade, religião, religare, está desligado, quer se religar com Deus. Ele começou a andar procurando através de sacrifícios, através de religião, através de boas obras, através dessas coisas. Começou, vai andando aqui, vai para lá, até eu falar para. E vai andando, procurando Deus, procurando Deus, procurando Deus. Para, Marquinho. Até que não encontrou. Através dessas coisas, pelas obras da lei, ninguém vai ser salvo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus tomou a iniciativa, você fica aí, virado para lá, tomou a iniciativa de buscar e salvar o perdido. Fica aqui, varão, fica aqui, você é Deus, não sei lá não. Buscar e salvar o perdido. E Deus mandou Jesus, o Verbo se fez carne, Deus entre os homens, para buscar e salvar o perdido. É? Aí Deus mandou Jesus. Fala aí. Ei! Ei! I love you! I love you! Je t'aime! Je t'aime! Je amo você! Je amo você! Tá ficando difícil. É. Aí ele mandou Jesus e a mensagem. A gente anuncia a mensagem. Quando o homem ouve, vai andando para lá e faz assim com isso. Ouve. E ele então vira para Deus, abre o seu coração, entrega a sua vida para Jesus, se converte dos seus maus caminhos, se arrepende da sua vida de pecado, desobediência ao Senhor, ele então pode vir andando para cá. Ele então se aproxima de Deus. A Bíblia diz que Deus tem nos dado o ministério da reconciliação. E eles foram reconciliados. É isso aí, gente. E daí? Reconciliados. Rapaz, o pessoal aqui está nos trinques. Reconciliado. Gente, quer coisa mais simples do que esse? Através de Jesus nós somos reconciliados com Deus. Quando você coloca a sua fé, não em religião, boas obras, ou o que for, mas na pessoa de Jesus, você é reconciliado através dele com Deus. Passa a desenvolver um relacionamento com Deus.